tá tão fácil assim pra convencer. Esse teu papo de querer crescer na parceria, jogo aberto e tal. Não cola mais, já deu pra perceber. Se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar que é o contrário do teu lá lá lá. Negócio aí não é nada mais do que mene meter no nosso. Esquema sempre foi lograr, criar uma imagem boa pra vender. Na captura do nosso querer, tá conseguindo é nos provocar. Cuidado pra não se perder.